epístola aos hebreus, duas pequenas porções. Aos hebreus fica aí, perto do final da Bíblia. A primeira se encontra em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1, uma porção bastante conhecida. Hebreus 11, versículo 1. Eu gostaria que você colocasse a sua mão, se você puder, sobre essa porção da palavra. Profeticamente, vamos proclamar que você está pegando a espada do Senhor, que é a sua palavra. Vamos orar essa noite? Faça a sua oração particular. Peço que Deus fale contigo através dessa palavra. Deus poderoso, santo, eis aí a tua igreja, Senhor. Eu te peço, Pai, ouve a oração neste momento que está sendo elevada até o céu. Venha, Senhor, tocar corações e vidas. Venha falar, Senhor. Venha demonstrar que a tua palavra é verdadeira. A tua palavra é guerreira e vencedora. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que o teu Espírito, Senhor, venha proclamar a verdade. Que venha, Senhor, a impactar os nossos corações. Que venha transformar os nossos viver. Pai, fala conosco através da tua palavra. Branda, Senhor, a tua espada de dois gumes, que entra a profundidade do nosso espírito, Senhor. E mostra, Senhor, como são poderosas as tuas palavras, Senhor. E como são proféticas nas nossas vidas. E te pedimos algo mais, Senhor. Que teu espírito permaneça conosco até o final do culto, Senhor. Que a tua glória esteja presente. Amém e graças a Deus. Para se alcançar algo na vida, é necessário manter uma ordem. Não existe possibilidade, e isso eu quero te falar tanto no mundo espiritual como também no mundo material. É necessário respeitarmos algumas ordens, algumas sequências. O que é que você está falando, presbítero? Bom, você já viu alguém passar direto da infância para trabalhar numa empresa ou fazer uma determinada função sem um treinamento antecipado? Não existe possibilidade. Existem ordens a serem cumpridas. Por exemplo, uma criança faz uma matrícula. Depois ela passa estudando. Depois que ela estuda muito tempo, ela se forma. Aí ela adquire uma profissão. Isso é uma ordem. Assim também deveria ser no relacionamento emocional entre homem e mulher. Primeiramente se namora, depois casa-se e depois tem filhos. A ordem tem sido meio deturpada. Finalmente estão namorando, tendo filhos e depois casando. Tem sido mudada. Mas a ordem que Deus estabeleceu é essa. Eu namoro, eu conheço aquela pessoa, eu me alianço com ela e esses filhos que nascem, eu pretendo que nasçam sobre a aliança de Deus. Diga comigo, obediência gera recompensa. Todo filho que é fiel e obediente vai ter prazer em dar e recompensá-lo, não é verdade? E o título da palavra que eu gostaria de trazer para você essa noite, eu vou perguntar também, sei que você vai responder com amém. Quanto que tem uma promessa de Deus na sua vida? Algo que Deus falou algum dia, isso ainda pulsa no teu coração, mas chama aqui na área. Você tem uma promessa? Pergunta para o irmão lá se ele tem uma promessa de Deus na tua vida. Diga para ele, isso é maravilhoso. Porque a palavra de Deus, ela não cai por terra, ela é verdadeira. Cada promessa que Deus fez está mantida, mas ela pode não se realizar por postura tua. Porque quando você adota uma postura de confiança diante de Deus, a palavra tem que se realizar porque Deus tem falado. Em Hebreus 11, 1, leia comigo, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu vou repetir para você, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não vêm. A outra porção que eu gostaria de ler com você, um pouquinho para trás, talvez na mesma página aí, em Hebreus 10, versículo 36. Hebreus 10, versículo de número 36. Diz assim: porque necessitais de paciência para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Repita comigo: eu necessito de paciência. Diga assim: eu necessito fazer a vontade de Deus. Diga comigo: eu colho a promessa de Deus. Dá para entender? Eu necessito de paciência, eu necessito fazer a vontade de Deus, aí há um resultado dessa minha atitude. Eu colho a realização da promessa de Deus. E a primeira coisa que eu gostaria de falar com você é sobre uma coisa que move o coração de Deus, que faz toda a diferença entre não ter um milagre e ter um milagre. Ele é o grande reagente de um milagre. Entre a palavra e o cumprimento, não existe realização sem esta pequena palavra de profundidade extrema: obediência. Já repeti, mas não cansa repetir. Abecedário dos homens, ABCD. Abecedário de Deus, OBD. A obediência demonstra que você realmente tem fé. O que é fé, presbítero? Fala para mim de uma maneira clara, para que eu possa entender. Eu vou definir para você de uma maneira bem clara. Fé é a palavra em ação. Quando a palavra age, significa que eu tenho fé. Quando a palavra está agindo na minha vida, demonstra que eu tenho fé. Ela agindo, ela movimentando. E por outro lado, o medo é a hesitação. Quando eu tenho medo, a palavra não age e eu hesito. Para você vencer e para as promessas serem reais na tua vida, é necessário que a palavra tenha livre curso de ação no teu espírito. Que ela possa encontrar todo o teu espírito e mover nele por inteiro. Que ela possa direcionar os teus passos de ação, de santificação, de consagração. Você sabia que todas as ovelhas de Cristo, elas têm alguns sinais de nascença? Você é uma ovelha de Cristo? Você conhece o bom pastor chamado Jesus Cristo? As ovelhas dele, que ouvem a sua voz, ela costuma ter duas marcas. Uma marquinha na sua orelha e uma marquinha no seu pé. É costume. Você vai ver uma orelha branquinha com duas marquinhas. Uma marquinha nos seus ouvidos, nas suas orelhas, e umas marquinhas nos seus pés. Por quê? Porque elas ouvem a palavra e seguem o pastor. Marca na orelha, marca nos pés. Dá uma olhada se essa ovelha que tem ao teu lado tem essas características. Acho que tem, meu irmão. Ela tem, olha para você ver. Olha que ela escuta a palavra. Se não tem, está sendo marcada hoje em nome do Senhor Jesus. Está recebendo, tardio, mas está recebendo essa marca. Presbítero, você sabe o que deixa meu coração inquieto? É que eu não consigo compreender Deus. Ah, meu irmão, não é só você não. Mas 6 bilhões de pessoas só. A própria palavra de Deus fala que a mente dele é meio inconcebível para o ser humano. Por isso que ele chama Jeová o Eterno. Como é que você pode conceber a eternidade? O homem tenta explodir o mundo para conceber a eternidade. Explodiu o universo para ter um conceito de eternidade. O próprio apóstolo Paulo declara lá em Romanos, no capítulo 11, a partir do versículo 35, ele tem um rompante da sabedoria e da mente de Deus. Ele fala a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. Porque quem compreendeu o seu intento, ou quem foi o seu professor, ou quem lhe ensinou primeiro para que ele seja recompensado? Salmo 92:5 diz assim: quão grandes, Senhor, são as tuas obras. Muito profundos são os teus pensamentos. Não tenta entender a Deus, porque Deus pode ser entendido, como disse o bispo César lá em Limeira, é verdade. Você pode entender e pode não entendê-lo. Porque Deus, em certas questões, ele é ambíguo. Pode ser entendido e também não pode ser entendido. Você pode entendê-lo perfeitamente, porque ele é a sua palavra, o que lhe ordena. Mas também os caminhos dele não são traçáveis. Você não consegue perceber por onde que Deus vem. Quando você fica assim: ah, estou escutando o passo de Deus, ele está vindo. Olha, ó, ó Deus chegando. Quando Deus sente uma mão batendo nas costas: esse sou eu. Deus, eu sinto que ele, de uma certa maneira, ele gosta de nos surpreender. Mas geralmente as surpresas dele são agradáveis. Não são aquelas que você está esperando uma conta de 100 reais e uma conta de 300 reais. Mas a surpresa dele está escrito lá em Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Quando Deus nos surpreende, ele surpreende para o lado de bom. É aquele Deus que primeiro ele fazia suas proezas, e nós, como humanos, costumamos ter uma reação característica. Deus faz o milagre e nós costumamos fazer assim. Quantas vezes aconteceu, meu irmão? Eu já tive vezes que eu fiquei uns 10 minutos assim, ó. Eu conversando com o Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo, tu é especialista em quebrar maxilares. Vira e mexe, ele cai. Meu Deus, maravilhoso. Graças a Deus que ele é dessa maneira. Nos surpreende. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se você não entende Deus, sou parceiro nessa empreitada. 6 bilhões de pessoas não compreendem ele porque ele é muito alto para a gente. Mas, mesmo que você não entenda, você pode compreendê-lo perfeitamente quando você o obedece. Diga, você quer compreender a Deus? Você quer realmente compreender Deus? Diga assim, obedeça-o. Obedeça-o. A compreensão pode até esperar um pouco. O próprio Paulo falou que o que nós vemos agora são imagens refletidas, são coisas que não estão claras, são visões parciais do que vai acontecer. Você pode até não compreender, mas você pode esperar por isso, mas a obediência, ela exige atitude imediata. Eu obedeço, não entendo. Como é que é, meu irmão, um mar abrindo? Como é que é uma Jericó caindo? Como é que nós podemos explicar um sol parado? Um relógio de sol voltando atrás? Um homem andando sobre as águas? Um morto saindo da sepultura? Não podemos entender Deus, mas podemos obedecê-lo como rolando a pedra, como pulando do barco, como estendendo os nossos cajados e os mares se abrindo. Você obedece. Esperar por entendimento, você pode. A obediência, ela exige ação imediata. Você quer ver essa promessa que Deus fez na sua vida ser cumprida? De verdade? Quero te dar 5 passos a percorrer. 5 passos a ser traçado. Primeira coisa, tem atitudes concretas. Você conhece pessoas místicas? Estou esperando o anjo me direcionar. Estou esperando alguém vir com uma profecia e me dizer. Meu irmão, isso aqui é a palavra profética proclamada. A palavra de Deus já disse o que tem que ser dito. A obediência tem que ser concreta. Estou esperando um determinado dia, talvez amanhã, depois de amanhã, semana que vem. Falar nisso é comum, né? Dia 31. Eu vou parar de comer gordura, fritura, vou começar a correr. É comum. A obediência tem que ser imediata. Você não pode questionar a Deus. Você quer viver os milagres dele, você tem que ir. Seguir onde ele está indo. É igual o Silvio Santos. Pulou da janela, pula junto, tem dinheiro envolvido. Deus é mais fiel do que ele, meu, muito maior. Se Deus está indo por ali, meu irmão, não tenha dúvida. É ali mesmo que o negócio vai explodir. É ali que o negócio vai romper. Lucas 11:28 conta uma história de uma mulher que estava ouvindo Jesus pregando. E quando vê, ela nem se vê, ela começa a se soltar e diz, ah, bem-aventurados os seios que te amamentaram, o colo que te embalaram. Está falando da mãe de Jesus. Jesus vira e fala categoricamente, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Salmo 119, versículo 1 e 2 diz, bem-aventurados que trilham caminhos retos. Bem-aventurados, felizes são os que guardam os testemunhos do Senhor de todo o coração. Jesus chama os seus discípulos de amigos. Não, ele fala lá em João 15:14, vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Há uma diferença muito grande. Falar que eu sou amigo de Jesus. Falar que eu sou amigo do Lula ou do Roberto Carlos. Há uma diferença. Quando eu falo e quando ele fala. Falar que eu sou amigo de Deus, todo mundo tem falado. Aí o cara está bebendo uma cachaça, graças a Deus. Não é isso? Todo mundo se torna amigo de Deus, é meu amigão. É Deus que está direcionando minha vida. É, nós vamos fazer um roubo amanhã no banco. Se Deus quiser, vai dar certo. Todo mundo se torna amigo de Deus. Agora, quem que Deus chama de amigo? E ele fala como nós podemos aliançar em amizade com ele. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Diga para o irmão, você é amigo de Deus? Então faz o que ele manda. E como é que eu faço, presbítero? Conheço uma história que certa vez havia um problema. O problema é que o prefeito, um senhor de idade, um líder de uma determinada tribo, estava para se aposentar e teria que levantar um novo líder. E ele queria um líder sábio, um líder que tivesse perspectiva de liderança. Uma pessoa disposta. E ele pegou e chamou as pessoas que tinham perfil e falou, eu vou fazer um teste. Quem passar pelo teste, assume a liderança da tribo e com todas as regalias. E o teste era o seguinte, colocou um vaso sobre uma plataforma e chegou e disse para as pessoas, nós temos um problema. O problema é o vaso. Aí um sentou lá, pegou o caderno, analisou os ângulos. Será que o vaso precisa ser colado? Será que o vaso precisa ser avaliado? Será que o vaso precisa ser datado? Cada um olhando, um olhando por dentro, por fora, um medindo com compasso, com a régua. Aí me chega um cidadão, pegou um porrete e deu no meio do vaso. Espatifou o vaso. Aí o cara falou, assumi o cargo, assume amanhã. Porque se o problema é o vaso, quebremos o vaso. Às vezes precisamos ser assim, meu irmão. Se o problema é santidade, santifiquemos. Se o problema é conhecimento de Deus, conhecemos. Se o problema é diabo, consagremos, santifiquemos, oremos, fazemos as coisas que precisam ser feitas, quebremos o vaso. Diz a palavra de Deus, um quebrantado coração, Deus não recusa. Ele falou, irmão, quebra o seu vaso, em nome de Jesus. Você precisa experimentar o que é pregado. Eu vou falar que tem irmão que é igual micro-ondas, vou repetir de novo, meu irmão. Para quem não teve na sexta-feira, não tem irmão. Ele entra na igreja e parece micro-ondas. Na hora que ele liga, ele programa. Uma hora e meia. Aí ele fica. Levantou o irmão, glória a Deus. De vez em quando erra. Demônio é sujo, ele, glória a Deus. Amém. Ô, irmão, peraí. Aí fala assim, você ministra a bênção apostólica, ele volta a ser gente. Controle remoto. 10 mil pés de altura, ele liga o controle remoto, vai sozinho. Fica automático. Tem pessoas que ficam automáticas. Mas você precisa experimentar o que é pregado. Meditar na palavra. Você precisa pegar essas palavras que Deus fala. Enquanto você está lavando louça, derramando o detergente, esfregando a panela, Deus, eu preciso mudar isso. Apertando o parafuso, Deus, eu preciso transformar isso. O que, que é mesmo que foi falado? Eu preciso mudar onde mesmo? Ah, eu preciso ser mais manso com a minha esposa. Eu preciso mais ser submisso ao meu marido, eu preciso ter mais paciência com meu filho. Eu preciso ser mais obediente aos meus pais, eu preciso ser honesto. Ah, é isso então, Deus. Chama experimentar a palavra, comê-la. Jeremias 15, 16, o profeta declara, achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração. Diga para o irmão lá, a palavra não é para ser guardada. Diga assim, é para ser saboreado. Isaías 55, 1 diz a palavra de Deus. A vós todos os que têm de sede, vinde às águas. Os que não têm dinheiro, vinde comprar e comer. Vinde comprar e sem preço. Sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite. Alegria e substância para a tua vida. Diga para o irmão ao lado como a palavra em nome do Senhor Jesus. Eu conheço uma história. Uma vez havia um ateu sentado no banco, igual nós estamos aqui. E havia um conferencista, um pregador, pregando a palavra de Deus. E ele foi audaz. Do meio, ele se levantou e disse, não acredito nada do que você está falando. Jesus não existe. Jesus é um ser mitológico, inventado na história, para se colocar uma droga chamada religião na cabeça do povo. Todo mundo ficou perplexo. Uns batiam o joelho. O pregador que estava de jejum, ele tinha levado um saco de maçã e ele tinha que colocar debaixo do púlpito. Como é que é o nome do Senhor? Ele disse o nome dele. Ah, tudo bem. O senhor não acredita em Jesus? A palavra de Deus fala muito de vocês, viu? Lá em Salmo 14, 1 diz a palavra de Deus. Disse o mestre no coração, não a Deus. Mas, já que o senhor não acredita também na palavra, o senhor acredita em maçã? Ele pegou uma maçã e mostrou para ele. Você acredita em maçã? Em maçã eu acredito. Ele começou a comer a maçã. Orou a Deus rapidamente. Deus, eu te entrego o jejum. Mordeu a maçã, comeu a maçã, pegou o rabinho da maçã e jogou dentro do saco. Aí ele perguntou para o rapaz, essa maçã que eu comi, você sabe me dizer que gosto que tem? Gosto de maçã, meu filho. Não. Precisa ser específico. A maçã era doce ou estava azeda? Estava aguada ou estava suculenta? Estava seca, estava ressecada, estava com bicho? Estava áspera? Como é que estava essa maçã? Eu não sei, eu não comi a maçã. O senhor que comeu? Então, meu filho, porque você nunca experimentou meu Jesus Cristo, você vai dizer para mim que ele não existe? Passe fome. Mas eu sei porque eu comi da sua palavra e ele é fiel e verdadeiro. Ele é mais real que você que está sentado aí. Você conhece a palavra de Deus? Um dia eu fui fazer uma visita na cadeia. Eles não deixaram entrar com a Bíblia. Pode me segurar o livro, mas um seguro que está dentro do coração. Por isso que eu insisto, eu falo para você, tem um programa de leitura bíblica, meu irmão. Vê o que Deus está falando, se é uma orientação, se é uma promessa, se é uma advertência. Pegue a Bíblia, manual de instrução do ser humano. Troque esse manual de micro-ondas em nome de Jesus e põe esse manual na sua vida. Aqui fala sobre santidade, fala sobre montes. Fala que o Deus que derruba 10 mil de um lado, mais mil à direita. Fala que no meio do vale da sombra da morte, ele não nos desampara. Você crê nisso, meu irmão? Toda promessa, ela tem um custo na vida de um cristão. Deus não dá nada de graça. Dá sim, meu irmão, a graça é de graça. Mas quando ele põe uma promessa, ele espera que você tenha uma postura e tenha desejo. É igual o pai mesmo. Se você passar de ano, você dá uma bicicleta. Tem uma bicicleta. Deus fez uma promessa para você? Deus falou de Canaã para o povo. Mas entre a promessa e Canaã, havia um deserto. Onde Deus estava purificando o povo. E como é que eu faço? Terceiro princípio, eu disse para você o primeiro. Você tem que ter atitudes concretas. Segundo, você precisa experimentar a palavra, você precisa comer dela. O terceiro é que existe um preço para se ter ele. Em Josué 1,8 diz a palavra de Deus, não se aparte da sua vida o livro desta lei. Medita nela dia e noite para que tenhas que deve fazer conforme a tudo quanto nela está escrito, isto fará prosperar o teu caminho prudentemente, te conduzirá. A promessa de Josué como general havia um preço. Ele teria que guardar a palavra, meditar nela dia e noite, não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Isso faria a promessa ser evidente na vida dele. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 17, diz a palavra de Deus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, o preço, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Isso aqui está falando da salvação. Mas o princípio é o mesmo. Porque a coisa que acontece na nossa vida aqui, produz uma recompensa lá adiante. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno muito excelente. Então, o que a palavra de Deus nos instrui? Não atentando para o que está acontecendo. Para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Alguém já viu promessa? Ah, não sei, escrito em papel. Alguém conseguiu ver uma promessa? Você tem uma promessa aí, irmão? Você tem? Mostra para mim, por gentileza. Não tem jeito de ver? Tem? Você consegue ver a sua promessa? É uma coisa abstrata. É real, mas é abstrata. Ninguém pode mostrar. Por isso que a palavra diz, não atente para as coisas que se vê. Você está na prova? Você está no aperto? Você está na angústia? Você está na perseguição? Isso é coisa que se vê. A palavra de Deus fala, olha, não olha para isso, porque isso vai prostrar você. Mas olha para a promessa. Seja como Josué e Caleb, olha para a uva, para o mel, para a herança. Diga para o irmão lá, tira o olho da prova em nome do Senhor Jesus. Olha para Canaã, Olha para Canaã, olha para Canaã. A palavra de Deus diz lá no Salmo 34:19 que muitas são as aflições, é o preço. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Se você está aflito, deixa eu falar para você, levanta a tua mão, Deus vai te livrar desta aflição, porque eu sei o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que não perde batalha, é um Deus que está no deserto, e é um Deus que vai te conduzir até onde Ele te disse que iria te levar. Se o Deus da porta falou, a porta tem que se abrir. Se o Deus da paz falou, a paz vai ter que chegar. Se o Deus da alegria te disse, a alegria vai ser abundante. Se o Deus que falou que o pão não vai faltar, eu proclamo que o maná cai todo dia na sua terra, em nome do Senhor Jesus. Você crê dessa maneira, igreja? Quarto princípio é, obedecer é melhor que sacrificar. Diga para o irmão ao lado, obedecer é melhor que sacrificar. Deus está falando, tira a tua mão, tira a tua mente desta coisa, porque isso não vai dar certo. Duas pessoas organizar o mesmo plano vai dar problema. Ou você deixa Deus organizar o que você organiza. Se você crê que Ele é melhor que você, Ele criou o universo. É um bom handicap. É um bom cartão de visita. Construtor do universo, aquietador dos mares. Moisés, libertador de Israel, ele sentiu uma promessa de Deus no coração dele. Ele sentiu que ele seria usado para a obra de libertação. E passou o primeiro Egito que ele viu ali, meu irmão, já pegou e já queimou. Já mandou para a terra. Ele pensou que era na força e na violência. Mas lá em Zacarias 4:6 diz, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não precisa, meu irmão, se matar não, faça as coisas certas. Eu quero falar para você, descansa o seu coração. A porta tua está lá onde o Senhor sonhou, aonde Ele te mostrou. O que, é que eu devo fazer, presbítero? Continuar fazendo o que você sempre fez, amando teu irmão, tendo paz com esse amado que está ao teu lado, não lavando a mão. Tem gente que fala, estou lavando a mão. Pilatos. Lavando as mãos. Já viu gente que fala, estou lavando a mão, diz meu filho. Estou lavando a mão. Pilatos. Quem lava a mão na Bíblia é Pilatos, traidor. Gálatas 6:9 diz a palavra de Deus, e não nos cansemos de fazer o bem, ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Diga para o irmão lá, insista, prossiga. Paulo disse para Timóteo, tu porém permanece naquilo que aprendeste. Permanece. Ei, continua. Por que clama o povo a mim, Moisés? Diz ao povo que marche. Ei, homem, por que clamas a mim? Eu sigo em nome do Senhor. Vai, mulher, vai nessa força. Vai nessa força. Mas o mar, presbítero, isso é assunto de Deus. E o vento, presbítero, isso é assunto de Deus. E a tempestade, presbítero, isso é assunto de Deus. É assunto de Deus, não é teu? Mas aqui tem uma ordenança. Marche. Diga mais de uma vez para mais de um irmão, se você puder. Marcha. Em nome do Senhor Jesus. Marcha em nome do Senhor Jesus. Marcha, Filadélfia, em nome do Senhor Jesus. Quinto princípio de obediência. É um dever imperativo da nossa vida. Eu tenho que fazer isso. Eu preciso fazer isso. Eu devo fazer isso. Quando Pedro estava preso, levaram umas chibatadas, passaram a noite na cadeia, porque fizeram um milagre, e o milagre atraiu a ira dos sacerdotes de Jerusalém, e eles presos, chegou a reunião dentro do Sinédrio, lá o tribunal, um monte de sacerdotes, todos com seus trajes imponentes, que impunham medo. E disse, nós vamos liberar você, com uma condição, não fale mais desse Jesus. Pedro sabia que a obediência é um dever imperativo na vida. Ele disse para os sacerdotes, todos ouvirem, melhor é obedecer a Deus do que os homens. Ah, presbítero, eles estão falando para mim entrar numa maracutaia. Quando fizer isso, fala assim, melhor obedecer a Deus do que os homens. Eu estou querendo largar, eu estou querendo... Melhor obedecer a Deus do que os homens. Eu estou querendo abandonar tudo. Melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. A segunda coisa que fala nessa palavra, porque necessitais de paciência. Tu diz para fazer a vontade de Deus é obediência. Nós necessitamos de paciência. Entre a promessa e o cumprimento existe um deserto. E para caminhar no deserto nós precisamos de paciência. Você sabe quem é a paciência? Alguém conhece essa menina chamada paciência? Ela é filha da esperança. Você tem esperança que vai dar certo essa coisa? Você tem esperança na sua vida ainda? Você tem esperança ou já morreu isso? Porque diz que a esperança é a última que morre, né? Um dia perguntaram para uma criança, o que você quer ser quando crescer? Falou, quero ser esperança, porque é a última que morre. Mas se está a esperança na tua vida, ela tem uma filha. Tua esperança está contigo, não é verdade? Você tem uma esperança no teu coração? Há uma promessa aí? Isso tem que gerar um casamento. Senão não dá certo. Que promessa sem paciência não chega a lugar nenhum. Diga para o irmão ao lado. Promessa sem paciência não chega a lugar nenhum. Não, não, na verdade gera clamor e dá vontade de voltar para trás. Foi o que o povo fez lá. É, mas no Egito era melhor. Ah, vai lá, meu irmão. E a bem da verdade, nós precisamos falar. Ninguém, quantos gostam do diabo, diga glória a Deus? Ninguém, né? Ninguém gosta do diabo. Mas falando dos manjares de Faraó, a coisa muda, né, meu irmão? As cebolas, os bifes, a carne. Ninguém gosta, né, meu irmão? Mas se tiver um dinheiro ilícito que dá para comprar para pagar aquela necessidade tua, ô Jeová, que Jeová, meu irmão? Amarre esse demônio aí, em nome do Senhor. A paciência é filha da esperança. É uma menininha que precisa ser bem cuidada no teu coração. A cada dia você ora por ela. Ah, Deus, me dá paciência. Me dá paciência, Deus. Com esse amado marido, me dê paciência. Essa serva de Deus, me dê paciência, Pai. Essa mulher que tem tingido meu cabelo de branco, dê paciência, Pai. Essa minha filha, que tem colocado pés de galinhas na minha cara, Deus, me dê paciência. É uma menininha que precisa ser tratada, porque a esperança tem que ter filho. Paciência. A palavra grega para a paciência é upomone. A palavra significa esperar com convicção. Tem gente que espera, mas ah, já estou desistindo de esperar. Não, paciência significa esperar com convicção, na certeza que tem que acontecer. A palavra de Deus diz que a paciência, a esperança do crente, ela não falha, porque fiel é o que prometeu. Então eu preciso ter paciência. Eu preciso aguentar. Eu preciso segurar nas mãos desse judeu, desse nazareno, desse Messias. Porque se ele me prometeu, tem que se cumprir. Sabe o que é esperança? Pergunta para o irmão, você sabe o que é esperança? Eu vou te passar um pouco de gramática para você entender. Esperança é fé no futuro do indicativo. O que é isso, presbítero? Eu vou rimar o verbo para você. Fé é esperança no futuro do indicativo. Você está dando aula de português. É exatamente, meu irmão. Fé é esperança no futuro do indicativo. Acontecerá. Acontecerá. Diga para o irmão ao lado, acontecerá. Creia em nome do Senhor Jesus, porque fiel ao que prometeu, tenha esperança que acontecerá o teu milagre. Quem sabe acontece hoje com a sua fé? Quem sabe seja essa noite que Deus tem preparado? Quem sabe você chegou na igreja no deserto e vai ir embora em Canaã? O que é esperança, presbítero? É esperar com disciplina. Os outros estão desistindo, eu confio. Por que você confia? Você é louco? É, crente é louco. Crente tem essa postura de louco. Deus falou que escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias? As que não são para aniquilar o que são? Como diz, de crente, de louco, todos nós temos um. Agora, crente tem uma porção dobrada, né, meu irmão? Que anda sobre mar, manda defunto levantar, ora e Deus cura. Mas teve loucos como nós no passado. Abraão. Quanto tempo você está esperando? Pergunta para o irmão, quanto tempo você está esperando? Ah, presbítero, fazem 2 meses. Nossa, uma eternidade. Deus me falou no culto de sexta, até domingo, não cumpriu o que Deus tardio. Ele me prometeu de manhã até a tarde, não cumpriu, presbítero. Eu disse que ele é fiel, meu irmão, quando ele promete, tem que se cumprir. Deus disse para Abraão, saia da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Serás pai de uma grande nação. Aleluia! Glória a Deus, disse Abraão. 34 anos depois nasce o filho. O primeiro. O único. Irmão, 34 anos. É muito tempo, presbítero. Você olha para o tempo, olha para a palavra. A perspectiva, você está olhando para o tempo? Olha para a palavra. Se ele falou, ele tem que se cumprir. Caleb. 40 anos ele viu a terra. Com 85 ele chegou. 45 anos. Aleluia! Diga glória a Deus aí, irmão. Cutuca ele. Em nome do Senhor Jesus. Fala glória aí. Oh, 2 anos, presbítero. Aleluia! Glória a Deus! Está apertado, está queimando, está arrependendo, presbítero, aleluia! Quem sabe você vai pegar uma promessa grande como de Caleb, mas tenha certeza que Deus está trabalhando em você. Porque Caleb, enquanto tinha promessa, sabe o que ele estava fazendo? Ele pensava com seus botões. Bom, Deus prometeu, então não posso morrer. Eu imagino, meu irmão, Caleb pegar uma espada e está rasgando o primeiro da frente. Filisteu, vai caindo aqui, vai inimigo de cá? É fresta aqui, anjo rebatendo? É anjo pulando na frente? Acho que o anjo de Caleb tinha mais trabalho que o anjo do meu pai. Porque esse também dá trabalho, meu irmão. Sabe? Ele tinha que desviar tudo, porque o homem ficou intrépido. Se Deus falou, não estou em Canaã, eu não posso morrer. Ele prometeu que eu vou chegar na terra. Cadê o inimigo? Ia de peito aberto. É dessa maneira, meu irmão. Ele tinha certeza da palavra. Firme nas promessas do Senhor. Como Simeão, Ana, que tinha plena convicção lá no templo, diz assim, que o Senhor tinha prometido que ele não morreria sem ver o Cristo. Ou como Marta e Maria, que mandaram chamar o mestre, que o amigo dele estava mal. Ou como os discípulos, que ouviram uma palavra do mestre, diz assim, não saí de Jerusalém até que do alto sejais revestido pelo Espírito Santo. Promessas. Uma promessa, uma palavra. Quem quanto tem uma palavra de Deus? Então diga para o irmão lá, eu tenho uma palavra. Diga assim, fiel ao que falou. Números 23, 19 diz a palavra de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará. Ou tendo falado, não realizará. 34 anos depois, chega Deus lá e disse, Sara, prepara-te, faz um enxoval. Tu vais ser mãe. Sara, com a bengalinha dela, olhou. Eu sei que eu era louca, mas acho que Deus está mais louca do que eu. Eu? Talvez você seja igual a Sara, está rindo. Deus falou uma coisa, presbítero, eu estou dando risada. Olha, que o nome dessa promessa vai ficar com um nome de riso, viu? Abraão já tinha passado os costumes masculinos, como Sara também já tinha cedido os costumes femininos. Já estavam assim, digamos, enferrujados. Mas Deus deu um viagra espiritual para os dois. Foram para a tenda, e não é que daqui 9 meses... E Deus falou, então põe o nome de riso, já que você riu. Ou como Caleb. Caleb era tão audacioso, meu irmão. Você não imagina esse homem. Esse homem era uma figura. Um dia que eu estiver no céu, eu quero me encontrar com ele. Você quer também? Falei, como é que era, Caleb? Cadê o anjo que estava protegendo você? Deve ter machucado muito. Caleb chegou para Josué e disse, agora nós estamos em Canaã, finalmente, 45 anos depois. É uma viagem, um tempinho. Falou, o Senhor me prometeu, você viu que ele me daria uma porção para mim. Aí o Caleb falou, eu quero aquele monte lá, ó. Monte bom. Aí Josué falou, ih, lá tem. Tem gigante. Ele falou, ah, esse anjo já está treinado. Ele só ficou especialista, meu. Ele já viu saindo e já vai pulando na frente. Senão Jeová mata ele. Ele pegou o lugar mais difícil, meu irmão. E disse que eu subi lá em cima e pôs uma bandeira e disse, essa terra é minha, porque o Senhor me deu. Isso é maravilhoso, meu irmão. Eu estou proclamando que você tem uma bandeira para ser fincada numa terra de possessão. E como Simeão, que disse em Jesus Cristo do Senhor, agora é, Senhor, recolhe o teu servo. Hoje eu vi a salvação de Israel, quando levaram o menino para ele ver. Ou como Marta e Maria, que tinha esquecido a paciência, morreu a esperança, estava quase que sepultada também com Lázaro. Estava lá no passado, ficou no dia de ontem. Mas Deus renova até a nossa esperança, graças a Deus. Senhor, se tu estivesses aqui ontem, tudo seria diferente. Por Maria, mas eu estou aqui hoje. Deus está aqui hoje. Estou aqui hoje. E eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o poder. Lázaro, sai. Ou como os discípulos que não arredaram o pé de Jerusalém, mas ficaram em oração, sabendo que ele tinha prometido. Aquele homem que nunca errava. E se estava orando, orando, orando, e quando ela marcha, ela vai cantar, ela vai achar, ela vai. Desceu o Espírito sobre ele. As línguas de fogo. Diga para o irmão, tem promessa? É grande. Diga assim, lembra em Caleb. Não esqueça de Abraão. Mas diga, eles receberam a promessa dele. Diga assim, eles receberam a promessa dele. Diga, você também vai receber a sua promessa. Mas no caso de Simeão foi rapidamente, meu irmão. No caso de Marta foram 4 dias. Porque se deixa com Deus. Ele vem sempre, ele não atrasa, meu irmão. O relógio dele é pontual. Não é igual se o nosso relógio está batendo 5 minutos adiantado. Toda vez que bate o relógio, eu estou olhando 5 minutos. Sabe? Eu estava 25 coisas, está batendo. É o relógio do homem. Bate fora de hora. Hora bate para frente, hora bate para trás. Como diz aquele ditado, relógio que adianta, né? Que atrasa não adianta. Ele sempre vem no momento exato. Quando você fala, Deus, quando que vai ser? Ele diz, é hoje, é agora, é da minha maneira. E quando ele fala que o momento é agora, pode levantar a legião inteira. Não vai acontecer, ele fala, vou rompendo e vou conquistando. Eu tenho uma promessa, eu preciso ser paciente. Dá trabalho com o anjo, meu irmão, ser paciente. Mas eu preciso também ser obediente, eu não posso murmurar, não posso querer voltar para trás, eu não posso desistir, eu não posso querer fazer a minha coisa da minha maneira, como Moisés. Preciso lembrar que eu fui chamado para fazer segundo a força de Deus. Quando eu tenho obediência, eu tenho paciência, eu colho o resultado desta minha atitude, cumprimento da palavra do Senhor na minha vida. Não se esqueça disso, essa é uma palavra instrutiva. Talvez você tenha entrado essa noite, Deus, e aquele sonho, é sonho de Caleb. Deus falou lá no começo da minha vida, que ia fazer algo maravilhoso. Ele vai fazer algo maravilhoso em nome de Jesus. Faz 10 anos que a minha família, eu tenho orado por ela, meu irmão. Se não vem por amor, vem pela dor, mas quando Jeová torce, meu irmão, a coisa pega. Ah, presbítero, ele é torto. Você não conhece como está torto esse galho. Carpinteiro de Nazaré, especialista em galho torto. Enquanto você coloca-se de pé, eu quero contar uma história para você. Uma vez um homem morava numa cidade muito pobre. E ele deixou a família dele sob o cuidado dos seus pais. E saiu e disse à sua amada mulher, disse, eu vou buscar recurso digno para essa família, eu vou trabalhar. Diz que ele assim foi e deixou a família com uma promessa. Lembra disso, uma promessa. Eu vou voltar, mas eu vou trazer segurança para a nossa casa. E disse que ele foi trabalhar e encontrou trabalho na casa de um pastor. E trabalhou muito tempo, ele disse, pastor, não me paga não. Me dá só esse tanto de dinheiro, o senhor guarda esse tanto aí para mim, que eu quero fazer uma... Quero fazer uma poupança para me levar para minha esposa e para os meus filhos. Na verdade, para o meu filho, ele tinha um filho só. E ficou vários anos trabalhando com aquele homem. Vários anos trabalhando. E quando ele viu que já tinha trabalhado, feito uma boa poupança, ele disse, eu vou voltar. Eu vou voltar. E quando ele chegou diante do patrão, um pastor, ele disse, pastor, foi muito bom trabalhar com o senhor, aprendi muitas coisas, mas eu quero voltar para a minha casa. Faz tempo, e eu prometi para minha esposa que um dia eu voltaria e honraria ele. Eu gostaria que o senhor acertasse minhas contas. E o pastor recebeu uma direção divina para pôr uma proposta para ele. Escute. Falou, então amanhã cedo você pega. Ele disse, olha aqui, está todo o seu rendimento, um cheque. Uma quantia muito boa. Ele disse, mas essa noite eu estava orando ao Senhor. E você já ouviu falar muito do Senhor, você sabe que ele é meio doido esse Deus, né? É seu direito, mas ele pediu para mim te fazer uma proposta. Se você quer pegar o cheque, para mim te apresentar o cheque ou apresentar uma Bíblia. Você escolher, você quer todo o seu pagamento ou só uma Bíblia. Ele olhou para o cheque, ele olhou para a Bíblia. Ele tinha escutado muito o pastor falar de Deus e naquele momento o Espírito o incomodou. Ele falou, eu não sei, eu vou pegar a Bíblia. Algo está me incomodando. Ele falou, dentro dessa Bíblia, na primeira página, você vai encontrar três cartas. Até vizinho, todas as vezes da tarde, você abre o envelope dele. E a tardezinha ele estava andando, voltando para sua casa, estava andando a pé, e disse que ele abriu o envelope e estava escrito assim, não tome atalho. Chorando, ele falou, mas o que eu fiz? Eu estou com uma Bíblia. Eu pensei que dentro do envelope tinha coisa boa, não tome atalho. E ele andou mais um pouco, chegou uma pessoa e disse, olha, para onde você está indo? Ah, estou indo para tal lugar. Ele falou, olha, tem um atalho aqui do lado que eu chego mais rápido. Aí a palavra veio no coração dele. Não tome atalho. E disse que ele continuou no caminho principal. Já que ele falou, já que eu fiz isso, agora eu vou pelo menos seguir a cega. E quando ele chegou numa pousada que ele ia passar a noite, chegou uma notícia que houve uma gangue que tinha tomado aquela estrada e tinha matado diversas pessoas que tinham atravessado. Ele havia sido preservado. Ele pagou um quarto, subiu à noite, foi dormir. E ele dormindo à noite, ele abriu um outro envelope, já no outro dia. Estava escrito, não seja curioso. Ele estava no quarto dele e escutou um barulho lá fora. E vi no coração dele, o que será que é? O que está acontecendo? Mas a palavra veio no coração dele, não seja curioso. No outro dia, ele terminou de dormir, ele abriu, encontrou todas as pessoas daquela pousada mortas. Entrou um louco e exterminou as pessoas. Finalmente, ele começa a se aproximar da sua casa. Isso era uma tardezinha, ele resolveu abrir o último envelope. E quando ele abre o último envelope, está escrito, não te apresses para o mal. Não tenha pressas para fazer o mal. E ele continuou subindo e subindo, e quando ele olhou, à meia-luz ele viu um homem dentro da casa dele, beijando e abraçando a mulher dele. Diz que a ira subiu no coração dele. E ele tinha um punhal e um revólver. Ele sempre andava por segurança. E ele tirou o seu revólver E daquela distância, ele era um bom atirador, ele falou, eu não erro. Mas o Espírito falou no coração dele, não tenha pressas para o mal. Ele falou, já que eu não vou fazer isso, então pelo menos eu quero ver quem é a pessoa e confrontar essa maldita mulher que eu tenho honrado, que tem buscado suprir a promessa que eu tinha feito para ela. Eu vou acabar tudo agora. E ele entra empurrando a porta e para ver quem era o homem. Era um homem jovem. Ele toma um susto. A mulher olha para ele, diz, querido, querido, que saudade, que nada. Quem que é esse homem? Quem que é esse homem? Meu amor, esse é teu filho. Você deixou ele menino, ele cresceu, hoje é um homem. E aí, se abraçaram. Falou, os pais seus cuidaram bem de mim. Conseguiu o teu intento? Conseguiu os recursos? Aí ele contou, olha, a única coisa que eu tenho é essa Bíblia. Dentro dela me veio 3 conselhos. E se não fosse um desses conselhos, eu teria matado o nosso filho. Ele falou, já que você tem a Bíblia, lê para nós. Tem um salmo que eu gosto mais, salmo 23, que diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando ele abre no salmo 23, havia um outro cheque com valor de tudo que ele tinha a receber, com todas as cegarias que ele tinha, um presente do pastor a mais para ele. Porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcançais a promessa. Diz que aquela família foi feliz. Eu não sei se você tem uma promessa de Deus no seu coração, eu creio que sim. Mas o Espírito pede para te dizer, passará o céu, passará a terra. Mas o que Deus tem falado com você lá atrás, está mais perto do que o dia que Ele falou. E vem se aproximando. Tem pessoas aqui que Deus vai cumprir uma promessa poderosa ainda essa semana, que Deus tem falado. Mas também há pessoas aqui que ainda tem um tempo a se caminhar. Mas se a promessa é enorme, meu irmão, a herança também é enorme. Continua caminhando, obedeça, e quando vier a dúvida, diga, o meu Senhor tudo cumprirá. Você crê desta maneira? Entre em contato conosco, Ministério Fogo e Poder, fone 35 84 04 8175, ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com ou nos envie um e-mail ministériofogoepoder@gmail.com.